Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix de volta, e como eu salientei no bloco anterior, agora a gente escuta aí um double da Legião Urbana no embalo do filme que está em cartaz em todo o Brasil, Somos Tão Jovens. Vamos nessa conferir então Legião, primeiro Eclison Caverns, uma das minhas prediletas da banda de Renato Russo e companhia. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Tá aí Tempo Perdido, classicona do repertório deles, também do álbum 2, na minha opinião, o melhor disparado. E vá assistir essa trajetória aí que é bem interessante nos cinemas de todo o Brasil. E agora a gente confere também um módulo especial com uma outra banda, no caso Vaccines, cujo também fiz grandes elogios no bloco anterior e que toca esse mês no Brasil. Vamos conferir três aí do Vaccines, banda, diga-se de passagem, que vai abrir o grande show do Hyde Park dos Rolling Stones em Londres. Vamos lá com Vaccines. Could get that rap from someone else, and I could make an observation if you want the voice of a generation, but I'm too self-absorbed to give it clout, and I don't really care about definitely no hope if you don't believe me. Oh, yeah, there is no hope, and there's desperately no hope, and there's definitely no hope if you don't believe me. Oh, but I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're 24 and young and bored and don't know you, I know, man, there's no hope, and it's hard to come of age. I think it's a problem, does it ever go away? I know I am so self-obsessed, I guess, but there's no hope, and I hope it's just a phase. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. If at some point we all succumb, for goodness sake let us be young, 'cause time gets harder to outrun. And I'm nobody, I'm not done with a cool, cool breeze and dirty knees. I rest on childhood memories. We all got old at breakneck speed. Slow it down, go easy on me, go easy on me. Ah, ah, ah, ah. Vocês ouviram Wetsuit e No Hope, ambas com Vaccines. E agora, para finalizar esse bloco, mais uma desse ótimo grupo inglês que se apresenta em São Paulo nesse mês. Apenas um show no Brasil, desta vez, infelizmente. Mas a gente confere agora mais uma do Vaccines, fechando esse bloco, dessa vez Family Friend. Suddenly colder. Pop Mix. Pop Mix.